to follow me until the gate 10. 191. 낚시 바야 Juliet. 낚시 바야 Juliet and follow me in until the gate 10. Okay. 낚시 바야 Juliet. Follow and follow the side. Salvador Azul 5001 com a Alfa 340 Guarulhos, cópia. Azul 5001, só um minutinho pra sua cópia. Gol 9250, pronto pra cópia Recife? Cópia 9250. Autorizado Recife 370, a subida será Pucaracaju e após Aracaju já está autorizado Romeo Fox 018. Primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código 5146, controle 11935. Autorizado 370, Recife, derrota do plano, decola curva esquerda na saída Pucaracaju, mas Aracaju, pro do Romeo Fox 022, controle 3975, tu responde 5146, gol 9250. Só confirmando o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018. Correto, André, posicionamento. Já posicionado. Então, muito boa noite, o Xanar 6212, livrou, tá na alça, seguindo Argentina. O Xanar 6212, fique atento ao Argentina, ingresso Juliette, portão 07. Vai ingressar a Juliette, portão 07. Oceanair 6202. Bravo, Oceanair 6224. Keep on board 86, endurance 2 hours and 2 minutes. Alternative is with 50, ready for taxi. Tier taxi via India and Alpha, no holding point. Contact tower 118.95. Clear via India and Alpha, until holding point 110. And we'll contact 118.95 Oceanair 6224. Azul 5001, pronto para a cópia. Diga. Autorizado Guarulhos 340, via Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu 3, via Pés conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5143, controle 11935. 340 nível, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, trilha via rota do plano, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge. 5143 transponder, 1935 controle na posição 8, quando pronto chamaremos Zulu. Correta, afirmativo, quando pronto chamo para posicionamento. Vai chamar. Clear take off 150 degrees zeros, 06 knots, Oceanair 6224. beleza. Poderia avisar? Era um trombalizador aqui no set? Vou informar. Obrigado. Airborne in 41, approach 1935, bye bye. Azul 5001, no portão 8 para pushback e acionamento. Sim, te aguarde para pushback e acionamento. Four, radio can test on departure. 790 level 1, Lanier 0, and flight director Alpha Romeo Uniform. Unable Arnavi, navigation 6224. Unable to fly direct to Alpha Romeo Uniform. Affirmative, Shane 6224. So maintain Puka departure, Shane 6224. Maintain Puka departure, Shane 6224. Siga. Beleza, faz só um infra-aero aí. E o cara, a balizadora aqui, chamado nosso, com as luzes apagadas, tudo bem aqui, viu? Sim, eu vou informar. Por gentileza, porque é difícil. Mas eu ainda sugiro que o senhor faça um reporte também formal, pra ver se de repente melhor o serviço. Mas a informação que a gente tinha recebido anteriormente, que a própria, que cada companhia teria seu sinalizador. Então assim, não sei com certeza informar para o senhor como que procederia isso, mas eu vou repassar em freio. Ok, eu vou conversar aqui com a nossa empresa. Obrigado. Azul 5001, no livre posicionamento, portão 8, chama pro táxi. Livre no 8, chama o táxi. Voo no 868. 868 passando Duna, completa final LS, chama a torre em 118.95. 18.95, muito obrigado, senhor. Boa noite. Bom aí, até a próxima. Torre Salvador, boa noite. Voo no 868, tá. Passou Duna, baixa visual. Voo no 868, autorizado pouso, 150 graus, 069, pista no zero. Livre pouso, voo no 868. 24 na posição 5 para o posicionamento. O nono 34, ciente, autorizado, chama para o táxi. Permanece para o táxi, voo nono 34. Quadra Solo Salvador? A escuta. Agora desconsidere a autorização e mantenha a posição, tá ok? Tá bom. Eu e um da Azul com 122, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajustado 10106. Oceano 6224, contact now receipt center at 125-145. Receipt center 125-145, Oceano 6224. Correct, have a nice trip. Boa noite, boa noite, 68, Bruno, você escuta. Táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportar a Juliette, 68. O 1134 já está totalmente pronto? Tá. Confine. O 1134, pushback acionamento. Já está totalmente pronto? Nós estamos prontos aqui há mais de 5 minutos. Aqui o Israel, infelizmente, não veio aqui tirar o cinto. Sonatinho, uma reclamação recorrente aqui no aeroporto de Salvador, infelizmente. Está autorizado agora o seu pushback de estacionamento, chama pro táxi. Obrigado, chamará. Azul 5001, autorizado decolar, 130 graus, 079. Zero pushback, acionamento, posição 02. Aguarde 9250. Vale. Cunha 8, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 868. Pode estar na posição de porta-guarda? Afirmo. Certo. 5001 decolou 52. Chame o controle de Salvador. 199.35. 935, azul 45001. Sou de Salvador, muito boa noite, azul 5001, cruzando 1.010. Boa noite, azul 5001, contato radar na decolagem direto Leda, vigilância. Ok, direto Leda, azul 5001. Juliette, Porta 1. Juliette, Porta 1, vou no 868. Via Pátio Índia, no ponto de espera Chame Torre 1895, ajustado no 0 no 6. 1 no 0 no 6, ajuste, Pátio Índia, eu te espero no 8195, gol 1134. Após a passagem do bonde da companhia retaguarda, inicia o pushback no portão 02. Após a passagem da nave da companhia, autorizando o pushback na 250. Autorizado decolar, 130 graus, 099, gol no 134. Autorizado decolar, 010, gol no 134. 4, decola aos 5-8, chama em controle, boa noite. Boa noite. Level 370 direct to Jumbo position. Direct Jumbo position, climb to 350, go 1134. Confirm level 37 or 350. 370 if unable. Yes, correct level is 370, negative 35. Disregard this authorization, climbing maintain level 370. Okay, climbing maintain 370, go 1124. Adão 5001, passou no 50, chama centro Recife, 133.25. 150, sim. 133.25. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, 120 graus, 08, 250. Autorizado a decolar. Autorizado a decolar, 120 graus, 08, 29250. Charlie Echo VR and initial level 350. Okay, fly direct Mike Charlie Echo VR and restricted 350, 340 or 350? 350. 350, order. Gol, boa noite, desce e mantenha 2000, desce para 2000, voador na 1016, no altímetro de vigilância. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Alpha. Adiante. Boa noite, X-Ray Alpha, está parqueado aqui no 06. Solicito aí autorização para a nave ser rebocada para 43, posição 8. Autorizado, Mike X-Ray Alpha. Chama o término do reboque. Ok, autorizado, chamará o término do reboque. Obrigado. Boa noite, Itan 3152, aciona a identificação, desce para 3000, voa Duna 1096 no altímetro. Four, Kentuck, now receive center at 125, decimal 45, and a trip, good night. 125, good night. 52, Datan, confirmando voo a Duna, 3152. Guarulhos, 360 autorizado, Apesul 10, Bridge, Apesul 16, Groof. Pois Groof. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços de Caldas. Após direto, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Bridge. Controle 119.35, transponda 5161. O 9250? A escuta precisa? Foi reautorizado 350, voando Romeo Fox 08. 350, voando Romeo Fox 018, gol 9250. Aqui. Lima, chama agora Centro Recife em 12545, boa noite. 12545, boa. Noite Azul, 4107, acione a identificação, desce a via, chegada a Mari para nível 050, QNH em Salvador, 10116. Estabilizou? 1098, complete aproximação, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 095, tá mais. Até. 3152, desça para 2000 pés, autorizado final e ele é sexway pista 1-0, reporte estabilizar no localizador. Para 2000 pés, contando estabilizado e ele está 1-0, TAN 3152. Estou em salvo 1098. 1098 ainda com controle, torre 1-8, decimal 95. Desculpa, 1098 mais. Estou em salvo 1098, posso estar no mais provável. Boa noite, autorizado, pouso no 30 graus 099, gol no 098. Boa autorizado. Para 2000 pés, o Kenegão no 016. Parqueado no Papo 3, posição 8, frequência livre, boa noite. Gente, boa noite. Gol 098, no solo 17, libera a direita, solo 121, décimo 9. Direito 19, solo 1, 0, 0, 2, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 7-8-9-5, TAN 3. Do 4107, autorizado, final ILS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Sol Salvador, gol 1098. 098, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette com 02, gol no 098. Argentina 1913, go ahead. Mirador. Boa noite, da 3-2, passando via Serra, baixado e travado. Autorizado pouso, pista 90, 130 graus, 099, TAM 3152. Na 120, pouso autorizado, TAM 3152. Boa noite. 1868, boa noite. 1868, muito boa noite. Chamate qualquer Aracaju. Argentina 1913, are you ready to copy? Via Buenos Aires, flight level 360. The first route is upper the low 21 after confirmed planned route. Arbor Departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor Departure, Elefa Transition, Echo Lima, Echo Fox Alfa. After Departure, left right turn, correction, right turn. Scott Code 5167 and Salvador Departure Control 119.35. Correction, only the score code. The score code is 5167. Now it's correct. Report for pushback and stop. Argentina 1913. Voo 1868, pronto, copia Aracaju. Pronto, sim. Autorizado Aracaju 230 via Golf 677, Pucaracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5165 é o código transponder, 11935 é o controle. 230 Aracaju autorizado da pista 10 com curva à esquerda, Puca Aracaju, Golf 677, 5165, 1935. Correto, sempre puxa estacionamento. Tomada data na posição 1. Atente. Salvador, Tandrei. 152, Ivan na foto. Tandrei, 152, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 612, 3152. Good evening, Ocean 6258, Cocker Dance. You're clear to send you via Mare Arrival to 2000 feet, altimeter 310 Vortex. To fly direct, keep up intersection Shannon 6258. 4107, chame Torre Salvador em 1 ano 8 decimal 95. 295-4107. Salvador, boa noite, Azul 4107, avisado, sinal da X-Ray, baixado e travado. Azul 4107, autorizado, pouso no 30 grau, 091. Sim, pouso 910, Azul 4107. Azul 4107, no solo 28, liga direita, solo 1219. 4107, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o portão 08. Boa noite, TAM 3600, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, Kenegal no 06. Avisado, pro Itapio Tan 3600. Na posição 1 do pushback acionamento. Autorizado, chamo pro táxi. Para táxi, 868, obrigado. Airport Gol 020? Retire my destination. Stand by, take clearance, Airport Gol 020. Stand by, Airport Gol 020. ILS X-ray final, runway 10, report establishment on localized, Ocean S 6258. Report on ILS Ocean S 6258. É 3600, desça para 2000 pés, QNH 10016. Autorização Campina Grande, Gol 1970. Gol 1970, aguarde, qual é Campina Grande? Escuta. Hotel 020, are you ready to copy? Confirm, Here to Lisboa, flight level 350, conform plan route.